desse jeito mesmo. Rap nacional e o reggae na mesma sintonia. Função RHK, Edu Ribeiro e DJ Cia. Mil desse jeito, é família com você. É só comparecer, simples compreender. O proceder é pra ver o meu povão contente. Só viver na paz a vida intensamente, com o mínimo possível, só o básico pra se manter. Entende o que eu quero dizer? Na esfera sobreviver, sem a ninguém ofender, que dure para sempre. Na humildade segue quente, em Itapevi minha Floripa, tamo nativa, oeste avisa. Tá todo mundo envolvido junto com a favela. Só o bem, eu sei que tu quer também. Só o bem, eu sei que tu quer também. Nos dias da favela que Deus conceder, e quando anoitecer, o baile vai ferver. O som rola, função RHK. Os manés mina com as mãos pra cima. Edu Ribeiro pro povão dançar. Vamos lá, todo mundo. Vem com nós, Itapevi, Butantã, Carapicuíba. Quero ver, ei, você feliz. Eu quero ver, ei, você feliz. Mãos pra cima, ei. Maravilha é ver o povo todo. Tem momentos de lazer. Quero ver, ei, você feliz. Eu quero ver, ei, você feliz. Isso mesmo, na favela, noite e dia. Muita alegria na periferia. Quero brindar a vida e comemorar. Eu vou tirar o meu lazer. Como tem que ser, essa noite é pra dançar. Vou até o sol raiar. Deixa a festa acontecer, ir até o amanhecer. Vários irmãos, sim, só união, sim. Na humildade prevalece o coração, sim. É assim que eu quero ver, é assim que tem que ser. É desse jeito, aham. É sagrado, tipo sobrou qualquer ir, né? E no mercado, predominando, né? Pois é, o mais barato, sai um churrasco. De fato claro, rapidinho, de fininho e fininho, ligeirinho. Ó, vê, acontece, aquilo que já foi premeditado. Favorece, o dia pois o corre foi suado. Mas o método bolado pra não ficar atolado. Alguns minutos já passado, não me vejo mais estressado. Vamos pra cima, ei, maravilha, ei, o povo todo tem momentos de lazer. Quero ver, ei, você feliz. Eu quero ver, ei, você feliz. Vamos pra cima, ei, maravilha, ei, o povo todo tem momentos de lazer. Quero ver, ei, você feliz. Eu quero ver, ei, você feliz. Vamos pra cima, quero brindar a vida e comemorar. Quero ver, eu vou tirar o meu lazer. Quero brindar a vida e comemorar. Eu vou tirar o meu lazer como tem que ser. É madrugada, quebrada, o movimento em Itapevi é aquilo, sinistro, quebra o silêncio, a canção dos grilos, mano, na sintonia, sinfonia, noite e dia do rap, crap não há, é gente fina, os moleque de lá, da vila, é a nova safra surgindo, a vó crescente alega o coração com Tavini, Rayane, sorrindo de boa, do sofá, analiso a quebrada, de lá, eu vejo os dias passar, lá no morro, Rick Diogo, só o sangue novo, num carrinho de rolemã desde manhã, esmerilho asfalto, com as mãos pro alto, olho da laje, é móvel. Tem que ter coragem, lembro do meu tempo. Rolê de bike, a noite é de praxe até o sun. Olha o clã do skate lá na quadra, sou fã. Tipo de um samba de malandro bem tocado no boteco do Saíbe. O cavaco fala alto, aí. É mais ou menos tipo assim. Itapevi, tão bonito ver o sol aqui. Eba, eba. Só não tem emprego, só não tem dinheiro pra fazer parar de morrer. Morrer, por quê? Por quê?